A época balnear que arrancou no dia 1 de julho fica marcada no concelho de Oliver do Hospital com a classificação de mais uma praia fluvial já considerada praia acessível. Trata-se de São Sebastião da Feira, que ontem à tarde hasteou aquele galardão. Também a praia fluvial de Avô foi distinguida com o galardão de praia mais acessível, recebendo uma cadeira de apoio a pessoas portadoras de deficiência. Com a classificação da praia fluvial de São Sebastião da Feira em pleno Val do Alva, sobe assim para 13 o número de praias fluviais no concelho de Oliver do Hospital, juntando-se ao Voco de Várzeas, que é a praia Bandeira Azul, e também a Avô. Foi nesta última que ontem à tarde tiveram início as cerimónias de hastear das bandeiras. Em plena Ilha do Picuto, recomposta da intempérie do último inverno, a praia fluvial foi distinguida como praia mais acessível do interior, recebendo até uma cadeira que facilita o acesso à beira d'água a pessoas portadoras de deficiência. Vanessa Fernandes, presidente da Junta de Freguesia de Avô, partilhou o orgulho pelos avanços conseguidos na praia fluvial, agradecendo sobretudo à Câmara Municipal e à Mobilitec pela oferta da cadeira, que se junta agora à cadeira anfíbia que no ano passado já tinha sido atribuída pela Fundação Vodafone. Muito orgulho que mais um ano inauguramos a nossa praia fluvial como praia acessível a todos. Penso que é um orgulho para todos os avoenses. Temos trabalhado neste sentido para que cada vez mais sejamos melhores e ter melhores condições acessíveis a todos. Uma palavra também de agradecimento à Câmara Municipal do Oliveira do Hospital, que nos tem apoiado desde sempre. Como todos sabemos, somos alvo de muitas intempéries e a Câmara Municipal tem feito um excelente trabalho na recuperação da nossa praia fluvial, para que quando chegamos à nossa época balnear termos tudo para receber toda a gente com as melhores condições. Pronto, deixo um convite a toda a população avoense e aos munícipes para desfrutar da nossa praia fluvial. Em cada ano, os critérios para a atribuição do galardão da Praia Acessível são verificados pela Agência Portuguesa do Ambiente. Nelson Silva, representante deste organismo, disse estar certo de que daqui a poucos anos também a Praia de Avô será distinguida com uma bandeira azul. Como a APA, como entidade também que elabora na bandeira azul, esperemos, e estou quase a crer, que daqui a poucos anos, atendendo às intervenções que têm vindo a ver na bacia, a montante da bacia hidrográfica, provavelmente esperemos que possa vir a ter mais que um galardão esta praia. Manuel Ribeiro, diretor da Mobilitec, partilhou também a satisfação por oferecer a cadeira à praia fluvial de Avô. A Mobilitec é patrocinadora desta iniciativa já há longos anos. Fazemo-lo com todo o gosto e é para nós um motivo de muita satisfação estar aqui hoje e entregar o segundo prémio. Portanto, enquanto patrocinadores e enquanto parceiros do INR, estamos muito felizes por estar aqui na vossa presença. Também o presidente do Instituto Nacional para a Reabilitação, Humberto Santos, partilhou a felicidade por verificar que o país se está a transformar para melhor, com espaços mais acessíveis a todos. É, para mim, extremamente salutar, uma enorme felicidade verificar que o nosso país está, de facto, a transformar-se e a transformar-se para muito melhor. Zonas que, outrora, só alguns, os mais hábeis, os mais com maior destreza, teriam a oportunidade de chegar a alguns espaços, hoje começam a ficar acessíveis a todos nós, independentemente das características, das especificidades que cada um possa ter. Este é um princípio fundamental que norteia a atividade do Instituto Nacional para a Reabilitação, nomeadamente naquilo que está consagrado na Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, e que nós tentamos, no nosso processo de interação, levar à prática e tentar que cada vez mais sejam aqueles que criam condições para que todos os cidadãos, sem exceção, independentemente das suas especificidades, possam de facto ser cidadãos de pleno direito. Na praia fluvial de Avô, coube aos utentes de Arcial atestar o fácil acesso à água, melhorias que foram apreciadas por Artur Abreu, presidente da instituição que na cidade presta apoio a cidadãos portadores de deficiência. Para José Carlos Alexandrino, presidente da Câmara Municipal, a atribuição do prémio Praia Mais Acessível dá conta dos avanços que se fizeram em relação ao passado. Mostrou-se grato pela cadeira atribuída, notando a importância de se pugnar por uma sociedade mais inclusiva. Como sabem, a praia de Avô venceu em 2006 o prémio Praia Mais Acessível, foi promovida pelo Instituto Nacional para a Reabilitação, ficando em segundo a nível nacional, mas sendo a primeira em termos de interior. A praia que ficou em primeiro, que foi uma praia de Vila Nova de Gaia, é da Orla Marítima. Esta, como fomos os segundos a nível nacional, esta foi a primeira. Isto quer dizer alguma coisa dos avanços que se fizeram em relação ao passado. Acho que hoje, com esta oferta do Dr. Manuel Ribeiro, acho que fica mais completa. E por isso temos condições agora, não é para ficar em segundo lugar. Agora temos condições é para ganharmos, é para ficarmos à frente. Há pessoas que são especiais no nosso coração. E as pessoas mais especiais no nosso coração são as pessoas portadoras de deficiência. E essas pessoas nós precisamos de ser uma sociedade inclusiva, como sabem. Depois de avô, foi a vez de ser hasteada a bandeira da praia acessível em São Sebastião da Feira, com o presidente da União de Freguesias de Penalva de Alva e São Sebastião da Feira a dar conta da grande satisfação. Rui Coelho entende que estes são investimentos importantes para a afirmação turística do Val do Alva. Hoje é para nós um dia de grande satisfação e também de regozijo. Porque há algum tempo que ambicionávamos ter no Val do Alva uma praia classificada. E dentro da nossa freguesia trabalhámos arduamente para isso e não posso deixar de fazer hoje aqui um agradecimento bastante vincado ao município de Oliveira do Hospital e ao Sr. Presidente da Câmara, professor José Carlos Alexandrino, pelo empenho, pela dedicação, pelo apoio que sempre tive no trabalho árduo de classificação da praia. E são estas coisas, são estes investimentos, são estas pequenas notas diferenciadas que fazem com que o Val do Alva e toda a sua potência natural possam sair para o exterior. Estes espaços que vêm potenciar e vêm dar às pessoas a possibilidade de vir descobrir uma zona fantástica como é a zona do Alva. Eu acho que há muito que se fala no turismo no Val do Alva e desde há muito me habituei a ouvir as pessoas falarem do turismo no Val do Alva, turismo no Val do Alva. Hoje e há alguns anos para cá começamos a ter aqui alguns apontamentos. Começamos a ter praias com boas condições, começamos a ter pontos onde as pessoas podem almoçar, jantar, alguns restaurantes com alguma qualidade, alojamento de qualidade e, portanto, isto são sinais de que finalmente o Val do Alva começa a despertar para o turismo e começa a ter condições para poder receber pessoas. Isto é fruto de um trabalho do município, das juntas de freguesia, mas essencialmente das pessoas, dos empreendedores que arriscam, que criam condições e que vêm potenciando o Val do Alva. E diante de uma praia muito bonita, o Presidente da Câmara Municipal deu os parabéns à comunidade de São Sebastião da Feira, referiu que o objetivo está muito bem conseguido e acredita, José Carlos Alexandrino, que em breve a praia terá condições para também hastear uma bandeira azul. O objetivo é... está muito bem conseguido aqui. Aqui eu quero vos dar os parabéns, está aqui um bom trabalho. E São Sebastião da Feira, como disse o senhor representante da Agência Portuguesa do Ambiente, eu acho que esta praia vai ter condições para ela ser, no próximo ano, realizarmos a candidatura à Praia Azul, que a virá ainda valorizar mais. Hoje estamos aqui para lhe dar um galardão. Hoje estamos aqui para fazer esse reconhecimento, através do Instituto Nacional para a Reabilitação, que é como praia acessível. Esta praia é uma praia muito bonita, não é preciso. Toda esta zona de Val do Alva e do Alvoco, desde a praia, a Bandeira Azul, que tem a praia de Alvoco, também muito bonita. E aqui não há uma medição para ver qual é que é a mais bonita, se é esta, se é a outra. Elas são todas bonitas, têm todas as suas características, são características próprias e são todas realmente muito aprazíveis, com uma paisagem fantástica. E deixem-me que vos diga que a natureza, esta zona do Val do Alva e do Alvoco, foi bafejada por uma natureza que não existe em nenhuma parte do mundo. Sem dúvida nenhuma que esta é uma das zonas que pode medir meças a qualquer paisagem natural do nosso país. A em São Sebastião da Feira também marcaram presença utentes da Santa Casa da Misericórdia de Galizes, com o seu provedor Bruno Miranda, também a testarem e agradecerem a melhoria das acessibilidades à praia fluvial de São Sebastião da Feira. Nas cerimónias ficou também vingada a vontade do município e autarcas de freguesia de melhorar as condições das praias fluviais em cada ano, e que passa também por proporcionar mais lugares de estacionamento aos muitos visitantes que acorrem às praias do Alva e Alvoco.